Agora foi. Mas você não tava conseguindo, não de propósito, não vai querer dar uma de ah, eu só foda. Eu tava rodando o dedinho assim pra ver se você ia começar a falar como se estivesse gravando. Porque você tem a entonação da gravação, entendeu? É lógico, é minha persona artística. Todo artista tem isso. Eu fico, como é que é? Eu fico no método quando eu gravo antes de gravar. Nossa, não, não. Aí eu vou te mandar as camisinhas usadas igual de artilheiro. Thiago Labouf. Ai, caralho. É, a sua persona de method acting podcasting é o Zepanetic. Sim. Aí eu fico andando com o fone na rua, assim, tipo, com o microfone, que nem o Silvio Santos, assim, colado. Segurando o microfone. Olá, seres humanos e robôs! Aí o cara, o senhor quer quantos pães, senhor? O cara para, tipo, na frente do Conjunto Nacional, com o microfone. Nossa, vamos fazer ao vivo um dia, a gente filma, não, quando fica o podcast filmado ao vivo na Paulista de domingo. Nunca, não. É óbvio que não. Não. Acho engraçado que você não se esforça nem pra tentar entrar no jogo. Eu te conheço. Não faz isso daí, é qualquer bobeira. Ideia que você joga tem a possibilidade, mesmo que mínima, de se tornar algo concreto nessa cabeça oca. Essa não. Você me conhece menos do que você pensa. Todas. Vamos gravar? Thiago Zepanetic. Puta que pariu, viu? É a banda? É. Tem a música do Weezer que é meio que aquela, né? Que é... Say it and so, oh, oh. Ah, mas é melódica, é, né? É melódica. Hey, na sua cara. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, robôs da internet, eu sou o Fernando Baroni, e aqui comigo está ele novamente, puta que pariu, Thiago Pesantic. Eu a vi se aconchegar em outros braços. Caralho, Thiago, essa foi... Nossa! E é legal a montagem, olha aqui, ó. Olha que bonito, é tipo um karaokê. É tipo um karaokê. Cara, isso me lembra de quando minha mãe fazia faxina na casa, eu era pequeno. Que ficava, tinha aqueles sound system na sala, né? Ah, caixa sim, enorme. Sim. E ela jogava no talo. Olha lá, chegou. Vamos cantar. O tempo passou e eu sofri calado. Lá do pensamento. Olha, tem o Jesus aqui. Caralho, Jesus vendo uma criança dormir. Vamos botar o link dessa. Caralho, que medo. Com letras douradas no papel bonito. O papel bonito, ponto. É. Chorei de emoção quando acabei de ler. Chorei de emoção quando acabei de ler. Agora essa parte a gente faz que nem as bandinhas do Lollapalooza. Na caixinha piscando lenço. Esse é meu amor, confesso. Tô casando. Mas que eu da minha vida. Os reis princípios. Oh, esse. Quem é mais idiota nessa música? É a o mina. Cara ou a mina? É. O cara é um completo idiota desde o começo. Sim. Ele é um moleirão da porra. Só que a mina é filha da puta, meu. Então, essa música é todo mundo errado, né? Na verdade, o cara mora perto dela, porque eles crescem juntos. Eles nasceram e cresceram na mesma rua. Não é possível que no lugar que eles moravam, não teve nenhuma brincadeirinha da molecada de rua, tipo, pera, uva, maçã, salada mista. Começa que assim, se a letra já denuncia que a gente nasceu e cresceu na mesma rua, os dois nasceram em casa, logo, é uma comunidade pequena. Pequena, e interiorana. Digamos que por menos de 1.000 habitantes. É, todo mundo se conhece. Todo mundo aquela se conhece. Coisa. Famílias juntas, uh-huh, na quermesse, aquela coisa toda. Sim. Provavelmente fizeram crisma juntos. Fizeram. Crisma e primeira comunhão, primeira coisa? Primeira comunhão. Primeira coisa, não, mesma coisa. Primeira comunhão, depois crisma. Então, ele teve chance suficiente na escola dominical de dar um move, assim, né? É. Então, ele era bem mulherãozinho, ele. É. Perceber, né? E aí ela... Ele já denuncia o quanto ele era distante de tomar uma ação, porque eles eram como o sol e a lua dividindo o mesmo céu. Quando o sol está no céu, a lua não aparece. E tipo, feitiço de Áquila. Só... De Gian Giovanni. De Gian Giovanni. Feitiço de Áquila. Pra quem não sabe o que é feitiço de Áquila, cresçam. É é o Matthew Broderick. E quem que é a mina do filme? Não é o Matthew Broderick. É o alemãozão gigante lá, o... Não é, é o Matthew Broderick com cabelinho cuia. Você tá louco do cu, velho. Vê aí agora. Petiço de Aquila. É o alemão enorme, o... O Dolph Lundgren? É, não. Esse, não, esse é o He-Man. Não, é o que faz o replicante lá, o... Qual é o nome do filho da puta? Rutger Hauer, cacete. Ah, ele? É. Mas tem, não tem ele no filme com o... Tem o Matthew Broderick. Ah, ele é o Frade. Então, ele tá no filme. Mas ele não é o protagonista. Não, não, concordo. Eu me confundi Petito nesse ponto, Aquila, mas ele está no... A atriz é... Michelle Pfeiffer. Ah, Michelle Pfeiffer, boy. Que vira águia. Vira águia. Durante o dia. Sim. E Rutger Hauer fica com ela. Daí à noite ela vira pessoa e ele vira um lobo. Ele vira um lobo, é. E é bem legal esse filme. Esse filme é foda. Só é ruim o confronto final na igreja, lá no, nossa, no templo. É muito ruim. É muito ruim. É engraçado que ele destrói tudo que o filme construiu de bom em uma cena. É muito estranho. Mas eu gosto de verdade esse filme. Aí eu recomendo aí. É bom mesmo, é bom mesmo. Mas, voltando ao assunto da letra de John Giovanni, a mina é bem cuzona, porque... Sim. Ela podia ter deixado quieto, porque ela tá casando, certo? Ela escolheu casar. Ela escolheu casar. Um brother, pá, não sei o que lá. E ela chega... Quer dizer, mas... Chama um cara que, claramente, ela sabia que amava ela, que era apaixonado por ela, porque mulheres são muito mais espertas do que homens pra essas coisas. Sim, sim. E se, sendo um pouquinho esperta, você sempre tem essa percepção. Sim. E aí ela vira e fala, e manda um convite pro casamento dela. Afinal de contas, eles cresceram, nasceram, cresceram na mesma rua, né? Uhum. Famílias, amigas, como você diz. Exato. E escreve no cantinho: estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. E não é com qualquer caneta. Com letras douradas num papel bonito. O papel bonito. O papel bonito já é o convite de casamento. Ah, não, mas beleza. As letras douradas do papel bonito é o convite de casamento. Daí no verso ela escreve. Não, ó. Com letras douradas no papel bonito. É, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, papel bonito. Chorei de emoção. Moção, quando eu acabei de ler, rabiscado no verso. Rabiscou com uma caneta normal. Mas pode ser... A letra dourada da convite é da convite de casamento, é verdade, tem razão. Que é fulaninha e fulanão, convidam para... E se, na verdade, essa música falta ainda informação? Porque e se foi um casamento arranjado? Não, fora que assim, estamos vendo um lado da história. Não, sim, eu tô falando aí uma possibilidade. E se foi um casamento arranjado? Por causa da comunidade pequena, a gente não sabe quando se passa essa música. Não precisa, é a época. Porque fala, um convite de casamento, papel bonito, papiro, sempre existiu. Pode ser um cara bem moleirão, bem frouxo, até pros padrões dessa época mais antiga dele. Sim. Que ele não quis enfrentar o cara num duelo, e o cara é, sei lá, filho do coronel, e teve um casamento arranjado. E ele está se fazendo de vítima na música. Na música. Esse é uma história à la Cyrano de Bergerac. Que ele, na verdade, utilizava o cara pra fazer os chavecos que ele não tinha coragem de falar. Ela se apaixonou pelo cara. Um dia, ela acabou percebendo que o cara não falava aquelas palavras bonitas pra ela. Quando não estava perto do amigo que ficava sussurrando debaixo da moita. E aí, ela percebeu e mandou pra ele no convite de casamento. Uma coisa curiosa sobre o It. Olha a volta. Foi nessa comunidade que aconteceu. Não, você assistiu a nova versão do It? No It, o barquinho era o convite de casamento. Você assistiu? Não, não assisti ainda, não. É, mas você leu o livro, certo? Não. Você foi, tinha falado que tinha? Não, eu falei que eu queria ler antes. Não, foi o Felipe Castilho. Igualzinho, só tem barba igual. É que foi no evento que a gente tava no fim de semana. Ah, sim, sim, sim. Não, o Castilho é mega fã do Stephen King. Eu vou dar uns spoilers, então. Foda-se, ó. Atenção, spoiler. Você vai ouvir spoiler porque você trabalha aqui comigo, se fudeu. Ah, mas eu sei qual é que é o rolê do It, fica tranquilo. É que eles ficam todos, tipo... Eles ficam naquele fascínio com a menina, né? Uhum, sim. Do grupo. E tem dois que disputam mais, assim, de certa forma. Sim, sim. Você tem o gordinho. Sim. E tem o gaguinho. Certo. O gaguinho e a menina se entendem melhor, né? Uhum. Só que o gordinho, ele é super apaixonado, ele vai atrás do negócio, ele escreve um poema, tal, pá. E chega uma hora que a menina joga um verde em cima do gaguinho. É. Porque ela recebe um poema, assim, tal, do admirador secreto. Ah, gata. E ela fala uma frase do poema, o gaguinho não saca nada. Ela fala, desencana, deixa quieto. Chega um momento do filme, puta spoiler, hein? Tá, mas não, tô, enfim, ok. Não, porra, é um filminho de terror, né? Não, mas não. Trama não é tão importante assim. Eu assisti o do Tim Curry, a mesma coisa. É, aí a menina tá lá, ela tá tipo flutuando sem alma, sei lá que porra, vai morrer, esse cacete. Uhum. Eles puxam ela de volta, enquanto o gaguinho tá indo atrás da coisa. E o gordinho dá um beijo nela. Olha. E os outros falam, mano, o que você tá fazendo? E dá certo. E ela volta. E aí... Ela fala de novo a frase e ele completa. né? O poema, todos falam, ah, que legal, né? Se abraça, todo mundo se abraça. Aí chega o fim do filme, quem dá um beijo na menina? O Gaguinho. Olha! O gordinho se fudeu. Eita! Não adiantou porra nenhuma. Aposto que ele tava com o boné da FUBU. Eu tô esperando o momento certo pra inserir esse elemento. Gordinho, velho. Gordinho se fode de qualquer jeito. Mas no livro não tem o lance da orgia deles? Então, eu não sei. Porque, pelo que o Felipe tava me falando, o livro fica indo e voltando no tempo 27 anos. Eles crianças e eles adultos. É que no livro é anos 50 e anos 80. É, e agora é anos 80 e hoje. É. Então, daí eu não sei. Não, porque não, é quando eles eram crianças. Porque, pelo que entendi, que deu, a polêmica ressurgiu agora por conta do filme, muita gente começou a ler o livro e tal. O livro, o Stephen King escreveu o quê? Em 85, sei lá, que por ano aí. Foi? É a data deles adultos. Então, vai, 85, 87, sei lá. E aí ressurgiu essa polêmica, e é porque a menina, ela é a única menina do grupo, a lá Stranger Things e qualquer coisa adolescente e de criança. Especialmente fazendo anos 80, né? É. E aí ela parece que ela, pra unir o grupo, usa de seu corpo e sua sexualidade pré-existente, na verdade, porque ela é muito pequenininha, ainda é criança, mas usa e faz sexo com todos. Caralho. É, parece que tem isso no livro. E assim, por quê? Não, tipo, é aquela coisa, entendeu? Da cabeça do Stephen King da época, onde ninguém se preocupava com nada, ele escreveu achando que era um bom negócio pra usar. Hoje em dia, você paga o preço dessas coisas. Eu sei que ele falou, não, mas que assim, tem umas camadas aí que o pessoal não tá sacando e tal. Não, não tem nada de certo nessa, é criança transando, caralho. Mas, eu li um comentário interessante sobre isso, que era tipo, as pessoas optam por pensar que crianças são assexuadas. Daí eu falei, é muito delicado isso. É difícil discutir isso, porque tipo assim, não é que optam. Como é que você vai discutir isso sem ativar pedófilo, essas coisas? É espinhoso esse assunto. É. Então, na verdade, é melhor ficar quieto mesmo das pessoas não falarem sobre isso. Porque eu lembro de eu bem pequenininho tendo desejos que não sabia o que era, mas tinha. Via a Madonna, falava, Madonna? Como é que você falava? Madonna? Eu quero aproveitar aqui para anunciar que tomei como empreitada iniciar o universo expandido do Zanetic World e farei o prólogo 10 Reis e uma Antecípia. Cara, você tá guardando isso desde sábado, né? Me espanta que você não sacou um papel, assim, pra lembrar, assim, que você tinha anotado, um papiro. Eu não esqueci isso. 10 Reis Antecipia, mano. É o prequel. Branca de Neve e os Sete Reis. O universo expandido. Essa foi o Alessio que mandou. Branca de Neve e os Sete Reis. Eu não entendi aquela hora. Vocês vieram me zoar com isso, tipo assim, esperando que acontecesse o quê? Veio você e o Alessio. E a gente queria dar risada. Papagaio de pirata aqui, assim, de mim. A gente achou engraçado, eu queria dar risada. A gente foi dar risada perto de você, porque a obra é sua. Ah, entendi. Não, só pra entender o contexto. Tá certo, justo. Rei, ano 1. Não sei. É que quando você se ocupa das sequências, a gente se ocupa dos prólogos. Dos prólogos. Vai ter um do Ayrton também, que vai ser o mais violento, provavelmente. Nossa, tipo, já pensou. Ele vai fazer, sei lá, 5 reis contra 1, vai ser o sexto. 5 reis contra 1 foi o Alessio falou, não sei se você lembra disso. Ah, verdade. Falando sobre masturbação, né? Com letras douradas. Tá, o tema de hoje é muito feliz. Que a gente... pra caralho. Do que nós vamos falar? Começou com o Jean Giovanni, veja bem. Eu juro que eu ia falar, do que nós vamos falar, Felipe Castilho? Não sei, pergunta pra ele. Liga no Skype aí pra ele. Nós vamos falar de... Tristeza. Puta que pariu, eu tô realmente triste. Eu vou ter que sair daqui e fazer a capa, porque o podcast é amanhã. Ah, verdade. Nossa, eu vou colocar a gente numa banda emo. Tristeza em Snow Patrol. Eu fiquei triste também que eu vou ter que esperar você fazer a capa pra subir. A não ser que eu suba sem capa, só pra ir pra poder escutar de manhã, porque ela é boia fria. E depois eu coloco a capa já lá na Panini. Outro dia você percebeu que ele esqueceu de falar? E aí ele tipo, daí começou uma conversa lá no nosso chat, né? Secreto de ilustres roteiristas. E aí ele chegou... roteiristas? E aí ele chegou e falou, mas eu ouvi, hein? Você viu? No último episódio. Ele parece que ele tem que bater ponto com a gente, né? Tem que ticar, falar, eu ouvi. Mas vamos falar de forma leve sobre tristeza. Dá? Não, dá, porque tipo assim, vamos falar de forma leve sobre tristeza. Vamos categorizar isso aqui. Primeiro, todo mundo... Você achou a mãozinha aí que eu achei no chão, né? Vi, do bonequinho. Ele tava triste porque ele tava sem mão. Eva 01. Ele é um robô, acho que ele não tem emoções. Aí a gente entra naquele rolê. Será que o robô não tem emoção? Depende do robô. Depende o Eva do robô. Não tem. É, porque na verdade ele é só um veículo, é como um carro. O do Ex Machina tem. Do Ex Machina tem. Na verdade, o que ele tem é uma simulação perfeita de emoções. Que final porque foda do Ex Machina, hein? Num nível atômico, quase. É. Ex Machina tem um final triste. Tem. Nós vamos permear com... Você prefere filmes com final triste ou final óbvio. Feliz? Óbvio. Spoiler sobre qualquer coisa que você vai ler sobre mim. Nada que eu escrevo tem final feliz. Nada. Nada. Agora o nome do terceiro livro faz muito mais sentido. Sim. Já sei o que esperar. Não. E é uma característica que eu percebi agora, há pouco tempo. Eu não gosto de pensar em finais felizes. Eu gosto de final feliz até nas coisas que eu assisto, mas se faz sentido. Eu não gosto de um Deus Ex Machina que de repente salva todo o rolê. Eu gosto de finais abertos, tipo, decida aí, sabe? Todo final é aberto. Quando é bem feito, é legal. É, exato. Porque eu nunca considero uma obra um final, a não ser que, tipo assim, ela seja toda o ponto de vista de um personagem e esse personagem morre. Realmente, não, se encerra ali. Tem coisa que é extremamente redonda, sabe? Não tem mais o que contar. Não. Sim, mas eu sempre penso, sempre que eu termino de ler alguma coisa, de assistir alguma coisa... O final, pra mim, sempre aquele mundo vai continuar. Nunca acaba. Puta. Um dos livros mais tristes que eu já li, um dos filmes mais tristes que eu já vi. The Road. Eu nunca li nem assisti. Sou louco para fazer os dois. Cara, que agonia. Que agonia. Que diz que os dois são o que destaca cada um é bem diferente do que destaca o outro. É verdade. Então é legal fazer os dois, né? É bom você ver o filme primeiro, porque a porrada é menor. Mas parece que eu acho que ler o livro antes vai estragar a sua experiência do filme. Do filme, sabe? É. E o filme é mais rápido, você lê rapidinho e tal. É. Mas, nossa, é muito triste. É muito triste. Tô pensando em coisas tristes que eu li. Eu acho que é um dos mais tristes que eu já li. Deixa eu dar uma olhada aqui na estante, aproveitar. Tem coisa que eu li que é triste de ruim, mas não porque a história era triste. Não, isso tem... Não, isso é o pior. O pior tipo de tristeza é quando você consome algo que é ruim. Mas é uma tristeza que vira raiva no milissegundo. Mas hoje em dia você abandona obras? Sim. Você se permite isso? Porque eu já passei a época de... Tipo, houve uma época que eu não parava de assistir um filme, não parava de ler um livro. Hoje em dia eu abandono, eu falo, vai tomar no cu, a vida vai acabar. Então, quando era adolescente... Cada segundo que passa, eu tô mais próximo da morte. Sim, por definição, né? Exato, exato. Mas quando era adolescente eu tinha muito essa coisa, especialmente com livros. Eu preciso terminar. Ah, sim. Eu já fui assim. Porque a dinâmica que eu tinha com livros era bem específica, sabe? Ninguém lia na minha casa, mas meus pais meio que incentivavam a leitura porque eles perceberam que eu queria ler. Ah, sim. Então era assim, você quer ler um livro? Tô, a gente compra um livro pra você. A gente compra outro quando você terminar. Ah, tá. E eu fui crescendo assim, sabe? Então meio que ficou no meu subconsciente que eu preciso terminar os livros. Apesar que isso pode trazer agradáveis surpresas. Sim. Porque existem coisas, como eu já contei você aqui, sobre mal o. Pra você ou que você não tá digerindo enquanto. Mas de repente, quando você termina, você fala, caralho, é foda. Que foi o meu caso com Memórias Póstumas, de Brás Cubas, pra quem teve não sabe. Teve muito livro que eu acho que eu li cedo, e aí eu não Ah, isso rola sabe. Muito, isso rola muito. Essa questão de idade pra leitura é delicada. É delicada porque não é. Porque até porque, na verdade, tem gente de 13 anos que pode muito bem ler o. Não, assim, isso o Curtiço e a. Cada um. É, exato, é individual. O, nesse festival que nós fizemos aí, o Nerd Nation, que nós fizemos no final de semana, você viu um menininho que comprou os livros lá do Felipe Castilho e tal, não sei o quê? Era um menininho bem pequenininho com o pai. Não vi, eu tava de costas pro Felipe a maior parte do tempo. Depois ele veio na minha mesa. Ah. E aí ele se interessou pelo Onze Reis, só que ele falou, tem na biblioteca da minha escola, o que eu achei foda. Ah, eu vi esse menino, ele era muito falante, ele era muito espertinho. Sim, não, e ele olhou... Ele tinha o quê, 5 anos? Por aí, 6 anos estourando. Aí ele olhou pra capa do Onze Reis e do Despertar do Cthulhu em quadrinhos, né? Aí ele olhou e falou, de qual mitologia que trata essa obra? Ele falou assim. Eu vi isso, eu achei muito foda. Com a idade dele, eu cagava nas calças e passava na cabeça. E... Detalhe, 5, 6 anos. Primário. Thiago tava lá com o cozão, pegando um papel higiênico do lixo e o cocô do cabelo. Exatamente. Não, eu fazia um turbante de cocô, de papel, assim, pra ocultar a merda que ficava ali, porque eu não queria tirar. O que aconteceu aí? Sei lá, deu um pau louco na atualização do... No seu celular. No meu celular. Puta tá, cara. Mas vamos falar sobre tristeza, vamos lá. Não, eu ainda tava falando dos livros, você me cortou, não deixou eu voltar. Ah, volta, por favor, fique à vontade. A primeira vez que eu deixei de ler um livro até o final foi Libertador. Ah, eu pensei que era um livro, o Libertador. Não, foi uma experiência incrível. Sim, assim, sabe? Tem que ter um desprendimento, eu né? Eu falei, eu não aguento mais, eu não consigo. Era o Evangelho Segundo Jesus Cristo do José Saramago. Caralho, mas com que idade que você tava lendo isso? 17, acho. Mas você não tem idade, nem hoje você tem não, idade é pra ler isso. É porque história é um caralho. É a Sim. porra da história de Jesus. Não quero mais saber. Exato. Eu não quero mais saber. Eu já sei os highlights. O best of. É, eu já li o quadrinho. A adaptação em quadrinhos já li. Jesus Cristo Greatest Hits. A versão Twitch disso eu já sei, sabe? É. Aí, nossa, foi muito bom, sabe? Eu pude soltar um livro e... Foda-se. E o outro deve ter sido uma delícia, não importa o livro que era. Nossa, eu nem lembro, pra você ver. Foi tipo, tá uma bosta, caguei. Foi pra limpar o paladar, assim. Eu não tenho os livros que eu me livro, sabe, que eu paro de ler. Eu passo. Ah, não, livro que eu por espaço mesmo, eu tenho começado a meio que separar livros que eu não quero ter na minha coleção, porque eu comprei por curiosidade, acabei não gostando, e vou em ser troco. Aliás, viva o Kindle pra isso, puta que pariu. Sim, o Kindle ajuda. Coisa que você tá na dúvida, você vai ler no Kindle e tal. Baixa, você quer ter físico, porque gostou muito, você vai lá. Exato. Não, tem muitas formas. Eu adoro ter o livro físico, adoro. Só que de coisa que eu gosto. Sim. Que nem o Duna eu já tinha. Daí eu Ou peguei a edição da nova da Aleph, que é animal, por exemplo. O meu objetivo na vida ainda é ter uma estante inteira só com os livros com os títulos mais bizarros, engraçados e peculiares possíveis. Puta, semana nos Estados Unidos você tava feito, porque é muito então, fácil porque lá. Porque a coleção é pequena ainda. Mas é um gosto que eu é também. É muito legal. Eu também tenho, mas eu só não vou atrás, assim, né? É, nem eu, quando surge, assim, sabe? Quando eu ia muito na Cultura, eu achava umas coisas assim. Na Cultura tem bastante coisa, a da Paulista ali, né? É. Bom. Para iniciar nosso tema, eu vou fazer uma. Eu vou dar uma quebra de persona aqui. Eu vou desnudar a minha alma, mas sem detalhes, obviamente, de minha vida pessoal, mas eu vou falar um pouco para poder elaborar o tema. Já faz uns 2 anos em que eu me sinto triste. Por isso que eu quis falar também desse tema. Porque, tipo assim, que eu não me sinto bem. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa alegre. Eu tenho muitos momentos felizes, porém eu não sou uma pessoa alegre no geral. Eu lido com isso, aprendi que isso faz parte da minha vida, por enquanto, até que eu consiga resolver todos os problemas que me deixaram nessa situação. Porém, a tristeza é uma eterna companheira. Uma coisa que foi um ponto de virada pra mim nesse quesito foi depois comecei a fazer terapia e tal, que eu comecei a ver que a tristeza, na verdade, é o que te faz amadurecer de verdade. Estar bem, estar feliz é ótimo. E idealmente nós viveríamos assim e morreríamos com um sorriso no rosto. Porém, não é assim. Só que a tristeza nos força a evoluir, nos força a fazer com que alguma coisa evolua dentro da gente, algum pensamento seu se transforme para que você fique bem. Então, na verdade, a tristeza ela é necessária. Já diria a obra seminal Inside Out da Pixar. Mas faz sentido. Não, mas é da merda que você aprende a... E a boa e velha atualidade que domina toda a existência, Sim. né? Tudo funciona no contrário. É, não, você completa... Exatamente, você tem que ter os dois... Não, é engraçado que a gente fez a mesma coisa, parece uma dancinha aqui, né? Você tem os dois extremos Sim. e você vive nos tons de cinza das coisas. O legal, eu brinquei, foi foda, hein? Agora tá aqui, ó. Vai pro livro. É, no o Inside Out foi um negócio incrível, porque eles explicaram esse conceito pra criança da forma mais simples, fácil. E é, porque, assim... Não adianta a gente se iludir que... Porque, na verdade, a vida é pesada, a vida é dura, machuca, é ruim. Só que, assim, você tem que encontrar alguns pontos de felicidade ali no meio pra poder, né, manter a sua sanidade e tudo assim. Sim. E dá, entendeu? A não ser que você esteja com um caso clínico, uma doença como depressão, whatever, que seja síndrome do pânico, alguma coisa. Que você tem a tristeza clínica. Exatamente, aí é clínico. E a gente não vai entrar pra esse lado tanto. Porque, assim, porque é muito delicado falar... Olha, a gente tá falando de setembro amarelo. A gente tá falando sobre isso em setembro, né? Olha. Setembro amarelo de depressão? É. Olha só. Que é pra pessoa, tipo assim, com coisa suicida, né? Com tendência a suicida, essas coisas, procurarem ajuda e tal. É pra conscientização disso. Inclusive, é por isso que eu tô falando. A gente não vai falar porque eu não posso falar, eu não tenho depressão. Eu sei que o que eu tenho é... Eu sou deprimido, porém eu não cheguei a ser diagnosticado com depressão. É que é mas pode ser você ficar que ficar triste de vez em quando, ficar deprimido de vez em quando, com a depressão crônica. Que é uma doença, exato. É muito diferente. É muito diferente. Por isso que eu não quero tocar muito nesse lado, porque eu não quero falar besteira, até porque é sério. Eu acho que posso estar completamente enganado aqui, tá? Mas depressão crônica é uma coisa totalmente diferente de tristeza. Não, é muito além. Sei lá, não sei nem descrever, velho. É exato. Por isso que eu não quero entrar por esse lado, porque eu sei que é um assunto extremamente sério e é bom que as pessoas que falem sejam pessoas com propriedade. Eu tive, a minha mãe teve depressão por, sei lá, 6, 7 anos, eu convivi com ela, eu ajudei ela, foi pesado. Então, assim, é uma coisa mega complicada, mega delicada, varia de caso para caso. Então, caso você tenha, sinta que tem alguma coisa, busque ajuda. Não vai ser da gente, porque a gente não tem nenhuma formação nisso aí. Então vamos aliviar um pouco esse clima, assim, porque... Não, mas é legal falar, porque, né, é importante falar sobre isso. Mas, porém, vamos lá, da tristeza. Quando adolescente, quando a gente é adolescente, é uma fase que a gente é dos extremos emocionais, né? Sim. E aí, assim, quando você fica muito triste. Ai, a menina terminou comigo. Ai, ela ama outro cara, a menina que eu tô apaixonado. Ou, sei lá, meu Corinthians perdeu, sabe? Qualquer coisa. Então, daí vira o emo, né? Emo é foda. Não, mas o emo faz sentido também. O emo é o exagero das emoções adolescentes. Cara, eu vou linkar aqui. Olha lá, a música olha lá. Que Jorge Benjor fez pros emos. Que? Existiu isso? Você nunca ouviu essa música? Não. Cara, é incrível, peraí. Não, mas é mentira. O Jorge, não, é mentira. Isso é um cara que é imitador. Assim, mano, ele estreou a música num show aberto no Jardim do Museu do Ipiranga. Essa história parece fanfic da sua vida que você tá inventando. Não é possível. E a música chama Emo. Caralho. Mas ele fala bem ou mal? Ele fala bem. Alô, alô, emo começa, do Brasil. Começa tipo o tchic dele mesmo, assim, mano, tira. Emo, emo, daí tipo, entre o ódio e o amor, melancolia, tristeza e alegria, tudo isso no mesmo dia, parecem infelizes, mas são felizes. Caralho, cara, é incrível. Como que isso passou por baixo do meu radar? Porque eu sou um cara inteirado nas coisas, assim. Cara, é incrível. Emo, emo, não deixe de brincar, não deixe de amar, não deixe a felicidade acabar. Aproveita a adolescência. Essa coisa aborrecente e maravilhosa. Sem você perceber, vai passar. Nossa, é legal que, tipo assim, ele tá... É um cautionary tale pra adolescentes, né? E a última frase da música é fé em Deus e pé na tábua. Vai virar meu mote de vida. Fé em Deus e... Bora pra action, que nem tem aqueles caras que fazem. É muito bom, não é? Não, é muito bom. Porra. Não, muito bom, mas isso daí... Meu Deus do céu, como fé é que Deus isso... Fé em Deus e pé na tábua. Fé em Deus e pé na tábua. Tinha que ser o nosso encerramento do podcast, tinha que ser fé em Deus e pé na tábua. Não, não, todo mundo já que plagiou o Jorge Benjor se ferrou, né? Como já diria o... O Rod Stewart. Rod Stewart. Tomou no rabo. Qual que era a música? Era mega famosa. É Taj Mahal. Taj Mahal, isso. E ele fez a Do You Think I'm Sexy. E as duas são famosas. Isso que é foda. As duas emplacaram muito, né? Não, e eu e fiquei, a mesma eu música. Eu acho engraçado. Na verdade, elas são bem diferentes. Não, mas quando você para pra assistir, você vê que a melodia ela é só igual. O refrão. Sim. É só o refrão. Não, mas são quatro acordes, eu acho. Eu li, quando eu tinha banda, eu li sobre o que assim, caracteriza, né? O Rod Stewart, ele colocou uma letra. O Josh Bailey só fala Baby, I think I'm sexy. Baby, you really know. Deve ter ficado muito triste o Rod Stewart. Você leu aquele mangá lá? Como é que é o nome? Yakashuka Luka? Como é que é? Ainda não, né, cara? Tá xirincado. Ah, porque eu ia falar... Ah, verdade. Ah, não tinha visto. É porque a capa é brilhante dele. Então, tipo... como que chama? Lê lá só pra gente falar direito o nome. Inuyashiki. Inuyashiki. É muito triste. Entrando de novo no tema. As, sei lá, 150 primeiras páginas dele, assim, elas só são tristes. Ela não tem nada de, além de tristeza. É foda. Ó, mais uma obra triste. E depois fica... Não sei se fica feliz. Não sei o que dizer sobre isso. O que mais que é triste na cultura pop? Eu pensei que você tinha desligado o botão, assim ficou... Nossa, mas assim, triste por querer ser triste? Não, triste... primeiro. Triste ruim, triste de cagado. Não, triste de tristeza mesmo já. Não, por exemplo, uma coisa que me irrita sobre coisas que querem ser tristes são as coisas que são propositalmente... Assim, por exemplo... Emoção barata. Emoção barata. Marley morrendo, não Marley eu. Eu tenho um casal, ele tem câncer, ela tem, sei lá, uma hidrocefalia e tá terminal. E os dois se conhecem. Deixa eu tenho zica. E tem 3 dias pra eles se apaixonarem e viverem esse amor, porque os dois vão morrer. Eles são bebês de 6 meses, eles se apaixonaram. Um tem zica, outro tem chikungunya. Tem aquele filme do cachorro que lançou há pouco tempo, que o cachorro morre 16 vezes durante o filme. E reencarna em em outros cachorros. Esse filme eu queria ver. Não, pô, mas é tipo, é um cachorro morrendo a cada 10 minutos do filme. É óbvio que as pessoas vão chorar. E é um cachorro diferente. Do que você tá falando? É um filme do Dennis Quaid que lançou, acho que é 9 vidas do cachorro. Sério? É. Tipo, mas é o gato que tem 9 vidas na mitologia norte-americana, não? Não fui eu que inventei o filme aí, que escrevi o filme. É sério, é um filme feito, tipo assim, é um filme que mata cachorros o tempo todo. É óbvio que as pessoas vão chorar. Eu não gosto de coisa assim. Agora, se é uma coisa triste, por exemplo, eu chorei, deixa eu ver, com filmes que eu chorei que são por tristeza. Peixe Grande, no final eu chorei, mas não sei se foi meio emocionadinho. Porque não, Peixe Grande a gente dá uma emoção. É, mas não é de tristeza, não é tristeza. Ela é meio. É muito diferente o filme que faz você chorar por uma identificação, por empatia. Sim. É. E um filme que te deixa triste. São coisas totalmente diferentes. Melancolia te deixa triste. Melancolia me deixa triste porque é ruim. Eu não gostei de melancolia. Tem dois motivos pra ser. É, exato. Não, mas melancolia é depressão, né? É um retrato de depressão. Ele te deixa com uma agonia foda. Aquele filme é pesado. Mas eu não gostei também dele, não. Achei... É porque ele te dá um sentimento horrível, cara. É Guns N' Roses, né? Lars von Trier. Eu sempre confundo os dois. Mas é a mesma pessoa. Óbvio que você não vai gostar. Nossa, aí o filme... Esse é o ponto dele. É, exato. O filme da Bjork lá, que é do trem lá, como é, que é do Lars von Trier, ou do Gus Van Sant. Que ela é cega... Nossa, esse filme é muito foda. Como é que é o nome desse filme? É muito triste. É. Ai, meu Deus do céu. É fácil, só entra aqui, ó. É, vê aí. E coloca Bjork. Bjork, ela só tem esse, é. Porque ela desistiu de atuar, né? Ela tá ficando cega, né? Ela não é atriz. Nossa, esse filme é muito triste. É horrível esse filme. Esse acaba com sua felicidade por 2 anos, assim. Tipo, o que aconteceu comigo isso. Eu fiquei assistindo esse filme e depois não voltei mais. Nossa, caralho. É muito horrível. É o... Meu Deus do céu. Dançando no escuro. Dançando no escuro. Eu sabia que tinha alguma coisa meio de dança, assim. Dançando no escuro. Sério, não assistam não, viu? E quem que é o diretor? Vê aí. Puta, peraí. Só porque eu confundi. Ou é o Guns Van Sant ou é o Lars von Trier. É o Guns Van Sant, tenho certeza. Dancer in the Dark, vamos lá. Ah, tem todos os clipes dela aqui. Just a dancing in the dark. Não, não é. The Rainbow in the Dark. Nessa música, né? Não. Rainbow in the Dark do Dio, eu cantei. É o Lars von Trier. Lars von Trier. Ó, outros filmes tristes. Lista de Schindler. Puta, mas aí mexeu com a Segunda Guerra, né, meu? Pelo amor de Deus. Aí é Lady Godwin, né? É, não, puta que pariu, não dá. Não tem como sobreviver a um negócio desse. Requiem para um Sonho. Eu não fico triste. É um filme triste, cara. Ele é triste, mas... Ele é triste, tipo... Nossa, olha a que ponto as pessoas chegam. É, ele é um filme de deteriorização de uma pessoa... De pessoas. O filme do cachorro da estação de trem do Japão. Puta que pariu. Sempre a seu lado. Sabe? Essa história é muito triste. Qualquer filme que o Richard Gere faz, de alguma forma, é triste. Tem aquele que ele é traído lá, infidelidade lá também. É muito triste, tá? Qualquer filme com o Richard Gere, tipo Pretty Woman. É triste. Olha. Que é a história de um prostituto chamado Richard Gere. Um filme que não é uma puta agonia também, é aquele O Impossível. O do Ian McGregor com a Naomi Watts? Isso. Que é o do tsunami lá, né? Nossa, que agonia esse filme, velho. É um filme de tsunami, é uma coisa que ele sente Schindler. É assim. Agonia. É diferente. É triste porque você sabe o contexto histórico do negócio. O tsunami matou, sei lá, 300 mil pessoas. Não lembro quantas foi, mas foi muito. E a galera se fudendo ali e tal. Tipo, é triste. E é engraçado que é o retrato das pessoas brancas, né? Morrendo no tsunami que aconteceu na Ásia, né? Mas eles eram turistas. Não, eu sei. Mas, tipo assim, a única forma de você financiar o filme é isso, né? Rolou um whitewashing, de certa forma. Você viu as fotos dos turistas originais da história? Do relato? Não, não. Porque eles eram franceses, quando eles conversaram. Sim, sim. Ingleses. Inglês. E eu acho que era tipo uns francês meio misturado com alguém do Oriente Médio, sabe? Ah, sei. Era uma puta do mal. É sempre, né? Quando o Hollywood não vai fazer um whitewashing, né? Pois é. Dizem que o Dunkirk é triste pra cacete, mas também é a Segunda Guerra, então foda-se, não conta. É, então, quando você entra na Segunda Guerra, é um dos cenários mais tristes que já teve no mundo, da história. Então é óbvio que vai ser triste, né? Mas o Lista de Schindler, ele é triste, assim, até nas partes ainda que não tão pesadas. Ele é triste até no comecinho, assim, sabe? Ele é muito denso. A trilha, ele é muito, já começa a ele é muito pesado, aquele filme. É um filme primeiro amor, é triste. Na cara qualquer morre, velho. É, com as abelhas que picaram a cara quando dele. Quando você tudo. Tem 8 anos, se chama triste. My girl, talk about my girl. Morre! Morre Macaulay Culkin. 21 vai. Gramas, filme triste da porra. Nunca vi. Benício Del Toro, blá blá blá. Nossa, Champagne, essas coisas, né? É. Filme com Champagne. Filme com Champagne é triste. Sobre Meninos e Lobos. Todos os filmes com Champagne são tristes, É verdade, é verdade. Não tem um filme feliz dele. É verdade. Tem um filme que ele fez um negócio que é meio Robert Smith, que ele tá com os cabelos assim, meio um roqueiro. Sabe um filme que é muito triste? É, esse que eu falei do Champagne, não lembro o nome, não assisti também. Um filme que é triste, O Lutador, do Mick Hurk. Nossa, sim. Porque é o filme que eu tenho medo do meu futuro. Você não percebe que tem uns filmes que são super tristes, mas você olha e fala, caralho, que filme foda, puta merda, como não, é que não, o filme... E você quer ver de novo. É, quando é o que eu falei, quando é genuína a emoção passada, seja ela feliz, triste, qualquer emoção bem feita no cinema é muito gostoso de assistir. É verdade. É, eu gosto de um bom drama, aquele drama bem escrito, bonito. O próprio Poderoso Chefão, por exemplo, é um drama familiar. Então, assim, filme About Time, ele tem uns momentos... Como é que é o nome desse filme? É do tempo lá? Como é que é? About Time é o do Donald Gleeson lá, né? Isso, ruivo que tá em tudo. É, o ruivo que tá em tudo mesmo. Todo trailer que você vê hoje em dia tem ele, né? Sim. E ele é o Hitler no Star Wars, né? É o... Sim, ele viaja no tempo lá. Né? Você falou bastante desse filme aqui. Então, eu gosto muito desse filme. É. Ele tem momentos muito tristes. É. A última conversa que ele tem com o pai dele lá, que é o Bill Nighy e tal, é bem triste. É, então. Então, daí, assim, voltando para as tristezas já fora da cultura pop, assim. Porque uma vez nós citamos aqui em algum episódio muito antigo sobre a questão de como a gente lida com a morte, como a gente lida com esse tipo de... com a perda, né? E a gente não é condicionado... Eu não sei em que ponto da história o ser humano passou a não aprender a lidar mais com a morte, com a perda. Porque ela é parte da vida, os animais lidam bem. É que eu acho que a morte, ela era mais ritualizada, ela era mais fantástica. E com o tempo, a gente foi perdendo isso. Conforme a civilização foi avançando tecnologicamente, socialmente, a gente ficou cada vez mais assim... a gente percebe mais a nossa mortalidade. A gente tem cada vez menos certeza do fantástico envolvendo a morte, entendeu? É. A gente desmistifica a morte por conta de tudo, da ciência, da tecnologia. Uhum. Isso dá mais medo. E aí vira um problemão. E não tem mais a glorificação da morte heróica. É. Porque a gente não tem mais... Não tem campanhas, não tem guerreiros, não tem Aquiles, que, sabe? Não tem essas coisas. Pior que Aquiles morreu mal, né? O cara lutou todas as... Calcanharzinho, né? Tomou um negócio do calcanhar. Oi! Caiu, ponto, morreu. Tipo, não é uma morte, não tipo... É bem isso, né? Não, sim, tô zoando, né? O calcanhar fudeu ele, e aí a galera foi pra cima dele e conseguiu matar ele. É. Porque ele era uma máquina de guerra. Ele é o guerreiro máximo. É. O... Só que daí quando o guerreiro não tem o apoio de uma perna, ele morre, ele não morre. Importa quem seja. É. Não, pior que naquela época, assim, os caras morriam, assim, tipo... Que nem o Khal Drogo no Game of Thrones, que ele morre... pegou uma infecção... Infecção no mamilo, morreu. E que ele mesmo se cortou no bagulho do cara, lembra disso? É, não é? Fazendo uma bravata, assim, pro cara. Tipo, ah, é verdade. Eu vou mijar na caveira dos seus antepassados. Aí encosta. Ele encosta e corta, assim. Pô, encostar o mamilo na faquinha... Ô, oh, quando eu fiz o piercing, eu quase morri. Você tem pilsen, né? Nossa, eu tenho pilsen. Eu quase morri com essa porra. Pô, não faz isso não, menino. E aí, tá vendo? Morreu. Mas é... O mamilo não se brinca. Khal Drogo ensina, não faça pilsen no mamilo. Mas é... E aí depois a humanidade... Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, a morte de um filho era natural. Os caras não ficavam assim, ah, puta, morreu. Não é que, obviamente, que a pessoa, a mãe, o pai ficavam tristes, mas eles meio que, tipo assim, era muito rápido pra superar. Porque falavam, não, é natural que morreu, assim, então. Ah, sim, a mortalidade era muito maior. Muito então, maior, tipo, é. Ah, beleza. Não tinha vacina, né? Você espirrava em cima do seu filho, quando você vê a noite ele morreu, sabe? Tinha várias culturas, aliás, que você... Apesar que você espirrou em cima do filho até hoje, é sacanagem. Período específico pra batizar a criança, né? É. De tanto que se morria. Não, e, puta, o mundo sempre foi muito perigoso de se ver. E ainda continua. Na verdade, eu não sei por que a gente fica tão abismado com as coisas, porque o mundo sempre foi violento, né? Tem um período de paz, assim, não existe. Nem na mitologia, nem quando a pessoa quer romantizar o mundo, tem algum período que assim, não acontece nada e tal. Não, é sempre horrível. É porque pensa, por exemplo, que nem no Senhor dos Anéis, o Aragorn, de repente, alçou ao trono. Se não tivesse nada que o Tolkien escreveu depois, é óbvio óbvio que ia ter guerra depois, óbvio que ia ter merda. Lógico. Alguém ia passar fome lá. O período de paz ali vai durar o quê? 70 anos, que ele vai ficar vivo. E olha lá. Vai malemar, porque é muito grande pra ele governar. Pra mim, o Aragorn é o Temer. Ele vai ficar no goleiro... No... Vai ficar no rolezinho dele, entendeu? Ali, ó, pá. E os coitados dos Uruk-hai, dos orcs, e aí? Ele tem plano pra ajudar esse povo? Ele vai dar estudo pra eles? Vai, como é que fala? Colocar eles de novo à sociedade? Como é que fala isso? Reintegrar a sociedade. Reintegrar a sociedade de alguma forma? Mas não fizeram prisioneiros, mataram todos. Não, abriu um buraco, né? Tipo assim, é a solução mais, tipo, bandido bom, bandido morto do mundo é isso. Orc bom, orc morto. Os caras abrem um buraco. Eu acho engraçado que do jeito que o corte da cena é feito, parece que eles ficaram num círculo. Sim. E tem um abismo infinito em volta deles. Oh, nunca sairemos daqui. Nunca, fica aqui, parado. Faz uma campaninha. Faz uma rave aqui, ó. Nós temos o Batman, que é um cara que é movido pela tristeza. Ele é movido pelo quão triste ele é. Que ele é pela morte dos pais, tudo assim. E ele tornou a tristeza dele como um combustível de vingança. E ao invés... Por isso que ele não usa seu dinheiro para fazer programas sociais em Gotham City, que é ajudar muito as pessoas. Ele vai lá e bate em todo mundo. Milionário babaca. Ele é. É tipo, sei lá, imagina o Dória, de repente, colocasse uma roupa e entrasse lá em Paraisópolis e começasse a bater na molecada. É tipo isso, Batman. O Batman, na verdade... Nossa, foi a melhor analogia que já foi feita. Batman é uma cautionary tale. Ó. De o quanto que o excesso de dinheiro pode gerar. É. Ele tem tanto dinheiro que não tem consequências. Sim. Ele arranjou um jeito de poder, tipo, sair socando gente sem responder por isso. É tipo o Trump mijando, gosta de Golden Shower, sabe? Assim, essas coisas. Porque é o jeito do cara ter alguma coisa, né? Porque ele tem tudo no mundo, né? Ele tem poder, tem tudo. Aí ele quer que alguém mije na cabeça dele. O Bruce Wayne, ele quer apanhar lá. Ele quer o Coringa. Mas o Batman devia muito morrer já, né? Já deu o Batman, né? Tchau, Batman. O Batman é meio inútil. Eu não gosto do Batman. Não é que eu não gosto do Batman, só eu não vejo o que todo mundo vê nele. Eu acho que tem histórias boas, mas qualquer personagem já teve histórias boas. Eu gosto de personagem tipo o Blue Beetle, o Besouro Azul, aqui no Brasil. É o Besouro Azul e o Booster Gold, o Gladiador Dourado. Esses são legais. É difícil esses nomes. É porque normalmente fala inglês, né? E eles não têm muita coisa aqui, né? Não, eu lembro do Gladiador Dourado apanhando no Apocalipse, é tudo que eu lembro dele. Ah, sim. Também todo mundo apanha no Apocalipse, até o Superman. Foi muito engraçado que ele foi tipo, não sei o que lá, vamos lá. Fala mais no microfone que você tá falando muito fora. Não sei o que lá, vamos lá. E tipo, piu. Engraçado. A morte do Superman não foi triste. Porque a morte do Superman foi muito mal direcionada. Porque... Eu fiquei impressionado. Então, mas você tinha quantos anos quando você leu? Foi na época, 94, você tinha, cara. Você tinha 12, 13 anos lá. Então, por que aquilo não foi triste? Porque o Superman não tá fazendo nada de útil. Ele não tá se sacrificando pra salvar o planeta. É uma morte besta, é um cara forte que chegou e bateu nele. Ele é briga de rua. Ao mesmo tempo. Ela é tão briga de rua que ela é literalmente uma briga de rua. Não é tipo uma coisa que, puta, o super-homem, a representação máxima da divindade heróica. É verdade. O mito moderno, tal, o Aquiles de nosso tempo. Ele morreu tomando um soco na cara. Talvez se ele fosse o Prometheus moderno, talvez fosse mais interessante. Por falar nisso, que livro triste. Aqueles modernos, né? Foda-se. O Frankenstein Prometheus é muito moderno, triste. Frankenstein, pra quem não sabe que tem esse subtítulo. Nós comentamos aqui no episódio passado. É passado. Que faz tanto tempo que nós gravamos, sim. Inclusive, João Pedro Ramos, nosso querido ouvinte fiel, recente pai, ele comentou pai, que... Você foi meu herói, meu bandido! Música triste também pra algumas pessoas. Ele falou que foi o nosso melhor episódio, na opinião dele, porque nós não tínhamos falado de sci-fi. Ou seja, ele é um merda de um ouvinte, porque a gente fala direto de sci-fi, assim. É um ótimo tema recorrente, a gente nunca pegou pra falar ali direto. Ele perguntou várias coisas, talvez a gente responda no final, talvez não. Tá bom, então espera aí até o final, João. Mas o Prometheus Moderno, além de ser triste, ele mostra a comunidade cuzona. Sim. Que é um tema que eu adoro quando as pessoas exploram. E não, o grande mal... Eu gosto da piada que é verdade. O grande mal da sociedade são as pessoas. Sim. No 11 Reis vira e mexe alguém falar isso. Sim, é. Tem um personagem feito pra falar isso, inclusive. Tá merda, Thiago. Não, mas é porque assim, porque o Frankenstein é aquela coisa de paternidade, né? Você bota no mundo e é uma bosta o mundo e você não cuida daquilo. Misturado com criar coisas, ser Deus, brincar de Deus. Não, sim, tem várias alegorias ali, né? Por isso que é um dos livros que eu mais gosto, porque é, né, coisa linda. Na verdade, essas várias alegorias também, quase tudo, tipo, as pessoas vêm depois, né? Ah, sim. Com tempo e dedicação, você encontra qualquer metáfora em qualquer livro. Nossa, quantas coisas que já me falaram que viram Nãos e Reis, falou, não, sim, então, e óbvio que eu não escrevi aquilo. É, pensei nisso, com certeza. É. Não, tem uma parte específica, é que eu não vou falar, eu não vou quebrar isso, mas tem uma parte específica. Depois fala pra mim. Eu falo, que me falaram, eu me senti genial sem ter pensado nisso. E é um detalhe em cena, assim, é um elemento que eu coloquei. É que tem muita coisa que a gente pega absorvendo também, né, por osmose. Nas coisas. Não, esse, quando eu te falar, você vai entender. Você vai falar, puta, não, não, é óbvio que você só colocou por essa razão e a pessoa enxergou uma coisa maravilhosa, assim, profunda e tal. Mas você, Fernando Baroni, você anda feliz. Você é um cara que está de bem com a vida. É, tipo aquela música. Raivoso, mas triste, mais doente, mas. É. Raivoso você ainda meio que é, mas você não, tá mais controlado. É, não, sério, mas. Era raivoso, tipo, ele vai ter um piripaque a qualquer momento. Pô. Algum tempo depois que nós nos conhecemos, você teve um período de tristeza, um período de se afundar na lama, né? Que é o famoso fundo do poço. E aí depois o caminho é só pra cima. Então a mensagem de esperança é sempre essa, né? Quando você chega na merda. Vamos lá, tipo, toma uma pá. Você tá lá de volta no fundo do poço, tá escuro. Ai! Cai uma pá na sua cabeça. Não, foi uma época que você ficou meio sumido, eu lembro desse momento específico. Assim. Daí de repente você começou a voltar a ser uma pessoa, né? Um ser humano. Porque você tava desempregado também, aí também não é fácil também de sair do fundo do poço, porque não tem nem dinheiro pra comprar uma corda. When it rains, it pours. É, bom. Mas a verdade é que quando a gente chega no mundo. Aí tem escrito assim, do lado de dentro, né, do corpo de nossas mães, tá escrito assim, você, como é que é? Você que adentra, que abandone a esperança, como é que é? Que aqui traz abandonar toda a esperança. Isso, é. Então o mundo, na verdade, é o inferno, descrito por Dante. Então é isso aí. Tristeza cria caráter, né, na real. Ah, sim. E justamente, você estava num lugar quentinho, de boa, você era nutrido... Numa nice, te bota no rolê gelado, cagado, tem luz, tem barulho, tem um cara batendo em você, te apertando, aí você chacoalha, aí você vomita, aí você fica com fome, aí você precisa cagar, você precisa mijar. Desde o começo já é uma tristeza. Desde o começo é uma tristeza. E de repente, daí quando você vai ver, começa a chegar boleto. Cancelam o desenho do Mario. Aí você tá vendo lá, de repente, o Evaristo Costa sai do... Cara, qual é a sua maior tristeza na infância, assim? Da infância? Puta merda. Infância, adolescência e vida adulta. Mas você quer vida real ou coisa assim, tipo, ah, cancelaram um desenho e tal? Sei lá, quando você é criança, às vezes a pior coisa da sua vida foi que cancelaram um desenho e tal. Você é criança? Nossa, eu fiquei bastante triste com um monte de coisa desse tipo. Pô, e lembra quando tinha... Que triste que foi aquele dia do... Nós estamos passando fome, da TV Manchete, que as pessoas colocaram na câmera assim, um papel escrito à mão, assim. Os funcionários tomaram a TV Manchete e tal. Pra quem não sabe, TV Manchete é a rede TV de hoje em dia. Antes ela faliu, né? Puta, velho. Ah, eu tive tristeza, tipo, meu avô quando morreu, eu tinha 11 anos, foi uma morte dolorida pra mim. Quando não passou mais o desenho do Mario, foi foda. Tinha desenho do Mario? Tinha. O Ron Jeremy fazia o Mario no filme. Live action. Não era um filme, não. No filme era o Bob Hoskins. Ah, é verdade. Era tipo, tinha um live action antes do desenho. Ah, lembrei. O show do Super Mario! E o desenho era legal, mas não era legal, era ruim. Deixa eu ver. Quando quebrou meu Nintendinho, foi foda. É triste. Até porque eu não tinha condições financeiras. Eu não entendi que eu herdei dos meus primos. Aí, pô, quebrou. Meu Atari quebrou também. O Super Nintendo tá vivo até hoje. O Super Nintendo vai atravessar as gerações. É igual o Nokia 2280. Meu, na época de TV de tubo, teve uma época que ele ficava em cima da televisão, que era o único lugar que dava pra colocar em cima da televisão. Quantas vezes ele não caiu de cima da televisão? Ah, sim. Porque você tá jogando, mexendo no controle, de repente puxa sem querer, alguém passa, corre minha cachorra, pum. Ele só lascou a caixa plástica nos cantinhos, assim. Nunca deu problema. Super Nintendo, olha, é imortal. É tipo Nokia, que nem você falou. Não me lembro assim, de uma tristeza específica. Ah, eu lembro. Que é isso? Isso é a minha vizinha que fala extremamente alto com o gato que ela tem. E é engraçado que ela conversa assim. Ela fala o que o gato falaria pra ela. Ah, entendi. Tipo, ela vai dar comida pro gato, ela fala, tô com fome, mamãe. Extremamente alto e fica conversando com o gato. Ela não é uma pessoa triste. Não, ela é feliz pra cacete. Feliz pra cacete. Por ela e pelo gato. Tipo, se ela faz a felicidade dos dois, mesmo que o gato estiver triste, ela vai estar feliz, porque ela que tá criando o personagem nele. Pois é. Ah, eu ia falar alguma coisa assim, de tristeza, alguma coisa da infância, não me lembro. Você tem alguma... Ah, a mãe do Big, do Littlefoot no Em Busca do Vale Encantado. Você lembra disso? Não. Meu Deus... Olha, deve ter bloqueado também. Você lembra da Em Busca do Vale Encantado? Dinossaurinhos. Vagamente, sim. Dinossaurinhos que vão. Pra... E é muito filme triste nessa época. Que era Em Busca do Vale Encantado, o Fievel, né? Que vai para o oeste, que ele separa dos pais. Bambi. Bambi. Mas é que Bambi. Bambi é tipo. Ele começa triste. Depois. Ele começa. É. O... Mas tem um incêndio no final, mano. Tem um incêndio no final, né? É verdade. Animais dos Bosques dos Vinténs. Sim. Um desenho triste. Triste. Tem o. Um monte, não me lembro agora. Mas é só triste, essa época eles queriam judiar das crianças, né? Eu acho, na real, eu acho que assim, antes era menos protegidinho, babaca, sabe? Então, você jogava real pras crianças já de uma forma lúdica desde criança. A morte da mãe do Littlefoot no Bosque do Vale Encantado, ela é o crescimento dele, né? Ele tem que liderar o grupo depois que ela morre, né? E ela fala pra ele, ah, vai, chacha, o Vale Encantado, meu filho. É mó triste, ó. Eu não vou nem falar pra você linkar aí, que só de pensar já me deu um aperto no coração aqui. E quando morre também os atores. Quando morreu o Joe Ramone também, eu fiquei triste. É que tá vendo? Antigamente os desenhos faziam pros pais o trampo complicadíssimo de falar de mortalidade pras crianças. É verdade. Hoje em dia fudeu, todo assim. Criancinha tem que ficar batendo sorvete na testa. Aí fudeu. Você já fez isso? Bando de idiota milênio. Você já fez isso de bater sorvete na testa? Claro que não, não sou. Óbvio que não, milênio. Exato. Você vai gastar dinheiro com sorvete pra jogar na testa? A não ser que eu faça num ambiente controlado. Tipo, eu fico em cima da mesa da minha casa, coloco um prato. Aí eu faço, deixo cair e tomo sorvete. Só faz isso gravando pra pôr no YouTube, vai ser a sua banheira de Nutella. Não, meu. Pelo amor. Eu queria um sorvete agora. Fala aí. Fiquei contente com um sorvete. Daí eu, do jeito que eu sou esperto, eu vou comprar um Magnum. Daí eu vou fazer assim, mas, tipo, é duro, né? Não vai acontecer nada. Tem um palito pra bater na. Eu gostava dos palitos do Frutili, era da hora. Era louco. É. Fiz vários bonequinhos. Eu tenho um trauma de infância de verdade. E minha mãe até hoje ela se arrepende disso. Eu tinha um dinossauro não, um boneco de um elefantinho laranja. Eu amava aquilo. Era a minha vida, era aquele elefante laranja. Tinha umas crianças carentes, que eram umas conhecidas da minha mãe. Tipo assim, a gente era fodido, eles eram pior. Minha mãe deu uns brinquedos e no meio foi esse. Só que foi sem querer. Uhum. É tipo o... Como é que é o... Qual o bicho que vai parar na venda de garagem do Toy Story 2, que da Woody vai atrás e dá toda a merda, começa o filme? No Toy Story 2? Tipo, ele, a mãe pega. No Toy Story 2 é o Woody assim, que quer cortar, que perde o braço. Então, é como. Aí os brinquedos. Garage Sale. É, assim, começa, não lembro, faz tempo que eu não vejo o segundo. Um brinquedo, ele vai resgatar um brinquedo lá. Ah! E ele acaba por acidente lá. É o pinguinzinho, não é? O pinguinzinho. E aí o adultão cuzão rouba ele. É verdade. Que é o cara que é colecionador, é. Né? O cara costura o bracinho dele. Que começa eles todos na noia, tipo, quem vai estar tá na venda, quem vai pro saco escrito sótão. É mó legal o segundo também. A gente dá pouco valor pro segundo, eu gosto. E você, tristeza de infância? Cara, eu tenho duas grandes tristezas de infância, que era eu não podia brincar na rua e eu não aprendi a andar de bicicleta. Eu só aprendi a andar de bicicleta bem velho. Nossa, eu adorava andar de bicicleta quando pequeno, era foda. Era realmente... E não brincar na rua porque você morava em avenida. Não. Morava num rua sossegado do caralho. Minha mãe que era louca do cu. Ela escuta, né? Mãe, você era louca do cu. Já apareceu pra ela 20 vezes. É dona Sandra, né? Isso. Beijo, dona Sandra. Se você puder voltar no tempo um dia, dona Sandra, deixa o Barone brincar na rua. Pelo menos ele vai melhorar um pouquinho. Não, deixa. Vai dar mó bosta. É tipo aquela propaganda que a mãe rolava a criança com um monte de edredom, um monte de coisa pra ele não cair, né? Daí, tipo, ela volta do tempo, ela deixa aí, brincar na rua. Você nunca estourou o tampão do dedão? Já. Ah, tá. Em casa, né? No não, taco não, do... ela volta no tempo, deixa eu brincar na rua, daí tipo, avança pra 2026, assim. Eu tô de camisa polo, num carro, na estrada, dando 240 por hora. Tô gravando vídeo. Uhá! Na última semana! Nossa, é verdade. Eu acho que você ia virar meio coxinha, assim. Nossa, baladinha é top. É, você vira um puta hétero babão, assim, teu chão. Daqueles que manda no grupo do... Aí, essa gostosa aqui no zap. Aí eu mandar... Ia mandar gemidão pra todo mundo. Imagina um podcast que eu ia ser. Ia mandar tipo a porra desse celular, sabe? Ai, ai. Tá bom, né? Tá. Tá, mas a gente falou essa. Mas, gente, se vocês estiverem tristes aí, ó, falar, não façam que o que eu falei. Você fica triste. É, o que eu queria era justamente isso. Não façam o que eu fiz, que outro dia eu tuitei. Que eu tava meio triste. Não, mas momento deixa... Momento confetinho. Deixa eu explicar. Deixa... O que você que vai fazer? Momento confetinho. Não era confete. Aí que tá a questão. Eu tava bem mal um dia desses. Só que eu fiz o que, tudo que vai contra o meu ser de internet, que é... Eu posso falar? Ah, pode? Você não ativou. Não. Que bom, que bonzinho. Eu fiz tudo... Eu não faço isso. Na internet eu sou um engraçadão, divertidão, felizão. Você acha que você é engraçadão? Não, não. Eu metido a engraçadão. Meu filho vai ser nome de santo. É tudo que eu tenho a dizer. Nossa, esse tweet eu quero muito que um dia ele dê certo. Não vai dar certo nunca. Vai dar certo. Eu acredito no potencial dele. Ele tá perdido no meio dos melhores tweets do mundo, que é a minha timeline, mas tá lá. @tpzanetic. Bom, e aí eu tuitei que eu tava triste. Falei, ó, não tá fácil, tal, tô meio mal, tal. Puta, mundo injusto, meu. Puta, meu. Meu. Eu tuitei com o celular e fui dormir, assim. Meu. Tipo assim, parecia muito que eu tava buscando confete, concordo. Mas no momento, pra mim, é só que soltar ali, sabe? Assim, e puta que pariu, sabe? Um monte de gente veio falar assim. Claro, você tá na internet, idiota. Exato. Só que assim, normalmente as pessoas fazem, eu vejo que são ignoradas, porque as pessoas fazem isso muito. Como eu nunca faço, as pessoas acharam que tava realmente muito destruído. Eu já passei por fases muito piores do que eu tô agora. Agora eu tô bem, mas depois de terapia eu tô melhor. Mas naquele dia eu fiquei mal. Algo estava me afetando. Obviamente que não vou falar o quê. E porra... Não, eu não vou ficar abrindo minha vida também. Eu já falei que eu sou meio tristão. Já falou triste, agora fala tudo, porra. Não, também não. Eu não gosto de abrir minhas intimidades. Mas tava malzão. E aí eu soltei essa merda. Mas tudo bem. Na verdade, assim, eu parei de me... um dos trabalhos que eu tenho que fazer é parar de ficar me culpando por erros passados. Então, se eu errei aquele dia, depois eu faço uns tweets tão bons quanto... Errei, não. Meu filho vai ter nome de santo, Rodrigo Santoro. It's been 1 week... Nossa, por quê? Ah, sei lá, é pra acabar com uma nota boa. Música triste, então. Lembra de uma música triste aí? Principalmente se for brasileira. Nossa, eu tenho uma triste por dois motivos. Uma é porque eu não aguento mais ela e ela não aguenta isso. E a triste porque ela é meio triste. Qual é? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou. Ficou bom, hein? Você gostou? Vamos ver se consigo fazer, peraí. Vou me afastar um pouco. Meu filho vai ter... Ah, ficou bom até, vai. Uma música triste do Charlie Brown. Do Charlie Brown? Mas ela vai voltar. Não, essa é uma música otimista. Ela é. Do jeito que... Deixa eu ver. Qual música triste do Charlie Brown? Da minha obra, praticamente, né? Porque eu e o Chorão, a gente não sabe onde começa. Fala aí. Teu canto. Quinta-feira, mano. Então, me lembro bem. É triste? Ela é triste mesmo. E as pessoas não sabem do que é. Ouvi o grito de dor do homem que falava verdade, mas ninguém se importava. Botando pra fora tudo que sentiu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos, não. É só porque ela começa toda piripipona, né? É uma banda de história triste, né? É, não, tem, você falou do... A música, os músicos normalmente têm histórias horríveis, né? Sim. Especialmente músicos clássicos, que eu tô descobrindo lendo aquele livro que você me vê lendo no ônibus todo dia. Sim. Instrumental do James Rhodes. Que é a autobiografia do James Rhodes. Ele já tem uma história fodida. Ele aproveita pra contar a história fodida de vários caras, tipo Schubert, Chopin. Tipo, a galera só tomava no cu, velho. É, mas uma época pesada que esses caras viviam também, né? É, tudo escroto. E eram caras que tinham grana ainda. Tipo, isso que é foda, né? Tipo, imagina ser pobre naquela época, então. Pois é, o mundo, mas a maioria deles não era rico. Caralho! Um dos meus favoritos também é triste. Eu já falei do que é o Frankenstein e o outro é Os Miseráveis, que é uma das coisas mais tristes que já foi escrita na história da humanidade. Então, tipo assim, por isso que faz. Eu acho que eu sou triste por causa que eu gosto dessas coisas. Acho que eu vou gostar do, sei lá, o que é feliz aí que você tem aí? Aí, Terry Pratchett. Ah, mas ele morreu, eu vou ficar triste. Nossa, os últimos tweets da conta dele são mó tristes, meu. Ah. Ele tava com Alzheimer, né? Há 10 anos já. Pô, ele segurou bem, ele tweetava e tal, ele ainda escreveu coisas. É. Inclusive hoje no dia de hoje saiu... também, né? Ah, sim, sem dúvida. No dia de hoje saiu a foto, primeira foto do sim. Belas Maldições, né? Como é que é? Good Omen, né? Good Good Omens. Que é o Dave Tennant e aquele outro que eu não me lembro o nome. Pra quem gosta aí, Terry Pratchett, vai atrás aí, vocês vão gostar. Tem o... Outra música triste é aquela Vento no Litoral, do Legião Urbana. Pô, aquela lá é de matar. E o vento vai levando tudo embora. Evidências. Evidências não é triste. Ela é triste. Não. Porque aí o cara errou, né? Ah, ele é marrento. Evidências é um cara marrento. Pode ser. Ele faz o tipão, pose do botecão, pá. E mas aí, na verdade ele é um ursinho. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Essa também é triste. Pô, ele tem que trocar ideia com o guarda. É, ele é um bêbado cagado. É a pior pessoa, porque pior vida, porque daí ele tá bêbado no praça, o guarda veio tirar ele e falou, pelo amor de Deus, me bate que eu tô triste, tô sofrendo. Sim. Isso é muito triste. Ele aceita levar porrada de guarda, mano. Nossa, guarda, sabe como que eu posso fazer? Porrada de gambé dói, mano. Sim, já tomei um tapa na orelha que tá zumbindo até hoje. Foi uma sequência do Terry Pratchett, foi assistente dele que tweetou depois que ele morreu. Ah, não foi? Mas eram coisas que ele, em algum ponto, falou ou escreveu. Sim. Ah, tá. É, era tipo na pegada dele, sabe? Sim, sim. Três tweets, assim. Que é... At last, Sir Terry, we must walk together. Tudo em caps, que nem o morte do Squirt, que sempre fala. Uhum. É sempre em caps quando ele sei, fala. Sei. Que é sempre cavernoso. Caralho. Aí é tipo, Terry pegou na mão, no braço de morte e o seguiu pelas portas até o deserto negro sob a noite sem fim. Ave Maria. The End. The End tem ainda? Tem. Ah, vai se fuder. Alguém manda um Twitter deletar esse negócio que a gente vai ficar tudo triste aí. Hoje em dia a conta dele ainda é usada pra coisas referentes à obra do Terry Pratchett. Ah, sim, sim, sim. Sabe, uma coisa meio instituição, assim. Uhum. Então não são os últimos, sabe? Quando você abre e vê. Ah, menos mal. E eu vi esses dias, eles destruíram os livros inacabados deles, né? Foi segundo o desejo dele, né? Ele queria que ele passasse em cima do HD com o rolo compressor. E foi o que ele fez. Não, é legal, essas coisas, é legal respeitar essas coisas. Sim. Será que eu vou deixar algum último desejo, assim? Mas, Barone... Nossa, meu último desejo é, se o Thiago ainda estiver vivo, dá um tapa nele. Porra, meu, puta sacanagem, às vezes eu tô lá mal, assim, tô precisando de um abraço, vem você... Pau! Eu com o boné da FUBU, assim, tiozão. Aí vai chegar o gay. Vai chegar um filho, um neto, de boné da FUBU, e dá um... Costas de mão, assim, ó, tal! Plaf! Aí vai ver... E ele vai berrar, isso não é uma agressão! Isso não é uma agressão, não é não... Mas Barone... Vai ser bom que ele vai ter, no mínimo, 30 anos de diferença. Ele ainda vai ter vigor. Vai não, ressoar seu cérebro. E eu já vou estar meio liquefazendo meus órgãos. Vai ser foda. Vai sair tudo pelo cu. Mas Barone... Fazia tempo da saudade. Fazia tempo que a gente não gravava também. Porque você viajou, você tirou férias. Você abandonou seus ouvintes. Sim, foda-se. O que você faz pra ser feliz? Barone sabe o que eu odeio. O quê? O que eu falei na rua, vindo pra cá? Eu falei um negócio, eu quero elaborar. Não lembro. Puta merda. Às vezes eu não lembro nem do meu, vou lembrar do seu. Tem um sorvete grande? Que é, ele é comprido. Não sei se você lembra, é da Kibon, acho. Que ele é bem grandão, assim. Era o exagelado. Exagelado. Ok, sabe o que eu odeio? É o do Cebolinha. Ah! Nossa, que bosta. Não, foi péssimo. Thiago. Se nem eu fiz, ela não foi tipo minha. Porque quando você chegava em certo ponto, o palito atrapalhava, porque você quer enfiar na boca, tal qual um pênis. Porque antes que alguém faça a piada, não é piada alguma. Parecia uma girombona mesmo. Parecia mesmo. E aí você tenta colocar na boca e fica o palito pra dentro no céu da boca. E machuca. Aí você tenta tomar meio de lado, aí ele ficava meio que escorrendo. Era horrível tomar aquele sorvete. Eu odeio o design do sorvete exagerado. Só isso? É. Jorge Benjor, o Ben e o Jor são separados ou é tudo junto? Porque acho que depende do seu humor, né, pra escrever isso. Nossa, agora eu não sei, viu? Eu acho que é separado. Ben Jor. Eu vou escrever só Jorge Ben. Que eu acho que é tipo Jorge Bonjour. Ainda bem que foi você que falou isso. Foi melhor não, que... Foi... Não, foi tão ruim quanto a sua. Foi. Você odeia o quê? Cara, eu odeio braço curto. Eu odeio muito braço curto. Explica isso que é uma expressão, porque senão parece que é uma pessoa que tem deficiência, assim. Cara, eu tive um professor de sociologia na faculdade que ele tinha os braços bem pequenininhos. É, eu conheci uma menina que tinha. Sabe? Ele ficava tiny hands, assim. É, eu conheci uma menina que era assim. A mão dele era tipo do tamanho de uma mão de uma criança de um ano. A gente chamava de Horácio. Puta que pariu, que maldade. E a gente falava com ele, assim. Eu sei, ele aceitava por ser... Eu pensei que você falou, ele era surdo. Eu ia falar, puta que pariu, que horrível essa história. Esse professor, ele tinha muito ódio pela vida. Então... Lógico, tinha uns alunos que chamavam ele de Horácio. Ele era um dos melhores professores, curto. Meu. Ele era um dos melhores professores. Porque ele era muito filha da puta com os alunos. E os alunos eram todos uns cuzão. Arrombado. Você se incluía nesse balaio? Ou era menos que a maioria. É, não veja sei, bem. É percepção. Eu fiz metodista, velho. Nossa. Veja bem. Me explica muita coisa sobre você. Eu não sabia que metodista tava na sua vida. Faz bastante sentido algumas coisas, viu? Pelo menos não fiz Mackenzie. Nossa, é verdade. Aí sim, você ia ser a história de se você brincasse na... Não, se eu tivesse brincado na rua, eu ia pagar pra passar na USP. Não, você ia fazer FGV. Ah, nossa! FAP! Você ia fazer FAP! Não, eu não ia fazer humanas, ia ser GV, meu. Esse GV, nossa, tem muito cara de... Baroni, você tem cara de FGV, Baroni, meu Deus. Oh. Se você que você tá ouvindo faz FGV, parabéns, tem dinheiro, hein? Mas mas o Baroni tem cara de quem faz FGV. E eu tenho cara do quê? Sei lá. Cara de trouxa, filha da puta. Cara de trouxa. Esse cara de poser. Motley Crue. Poser. Aí eu fui com a camiseta aí no evento lá, hein? Que bosta. Arregaçando. Girls, girls, girls. Red lips. Mas olha a gente braço curto. A gente fica aquele... Concordo. Ai, não sei. Vai se fuder. Ou fala sim ou não. Ou faz ou não faz. Sabe que saco? Concordo. Saco. Ou faz ou não faz. A galera complica as coisas tão simples. Nossa, sim. Mas você diz isso na vida ou no trabalho? É a mesma coisa. A vida envolve o trabalho. Yeah. A vida é o maior guarda-chuva possível pra você defender alguma coisa. E a vida dá trabalho. Viu? Viver dá trabalho. Então. Porque mesmo que você não tá fazendo nada, você tem que no mínimo levantar pra cagar. Se você tiver que falar, hoje eu não vou fazer nada, não, você vai ter que levantar pra mijar, cagar. O trabalho é ainda pior. Não, o trabalho é onde isso afeta você diretamente se envolvendo outras pessoas normalmente. No trabalho você se propõe, é o contrato. Eu te dou o meu tempo pra fazer o que você quer que eu faça. É. E em troca você me dá dinheiro. Sabe o que eu odeio? Então se você tá enrolando, você devia ganhar menos dinheiro. Sabe o que eu odeio? Concordo. Sabe o que eu odeio? É, mas aí seria trabalhar pra produção, isso daí poderia variar, podia depender da percepção de patrão, aí seria umas coisas. Assim, a não ser que você atinja. Não teria métricas absolutas. Não, eu concordo, mas dizer... sempre teria um modo de alguém ferrar esse rolê, entendeu? É isso que eu quero dizer. Só que eu quero dizer é: não fode. Não fode. Sabe o que eu odeio? Fode. A quantidade de feijão que é colocado em PF. Por quê? Porque nunca é isso uma quantidade pro arroz. É então verdade. você tipo aquele bate em top de arroz que você come. Por isso que você come e fica bem. Eu adoro PF, é mas. Verdade, é muito arroz, é muito arroz. Não, sério, quando você é muito monstruoso, você come todo arroz. Senão você guarda sempre pra refeição seguinte. Eu como arroz. Não, eu também como todo. Mas é de fuder, porque é arroz pra caralho. Chega uma hora que você fica comendo um arroz puro aí, pra então, poder guardar um pedaço do bife ou do que quer que seja. Muito bem o feijão, a mistura. Não, o feijão não tem como administrar, porque são 16 grãos de feijão. Ah, então, mas dá pra dar uma espalhadinha assim. Não, é. Bem, você dá, não, você dá aquela mexida pra dar uma molhada, pra dar cor no arroz. Você faz a espalhada União Soviética, assim, sabe? Como aquela China. Daí rola. Não, e eles põem embaixo, que é pra enganar você. Porque você olha e fala, meu PF tá foda, irmão. Ah, depende. Aí, você pede o PF na mesa que vem separadinho. Daí vem a cumbuquinha de feijão. Não, na mesa... É mais feijão. É um pouquinho mais. É... Mas não é o suficiente ainda. Não, porque pra mim, as quantidades são quase iguais. É um pouco mais de arroz. É que sabe quando você faz, você vai comer normal... Você tem que permear o seu arroz. Prato, você pega um pedaço da mistura do bife, né? Sim, sim. Você pega um pedaço dele e dá uma garfada no arroz e feijão. Sim, é. Às vezes duas. Exato. No PF, você tem que dar umas 4, 5 pra cada teco de bife. Exato. Pra ter a proporção exato, porque certa. Cê vai, exatamente, pra você ir igualando a equação do PF. Mas e aí, nós temos contatos, e-mails. Tem contato, tem e-mail, tem um comentário no seu site. Sim, faz logo. Tá bom. Já estamos aqui. Pagando bem que mal tem. Eu vou ler uma mensagem do WhatsApp que eu recebi do Ayrton Marinho aqui. Nossa. Deixa eu ver, vou falar. O Max perguntou de você. Falei que você era safado e que nos odeia. Falando sobre o prêmio HQ Mix que eu acabei dormindo e não fui. Max. Ontem. Max Andrade, quadrinista... Ei, é o Max. Peguem o maldito. O que é isso? Isso era Max Payne dublado, o jogo. Ah, eu assisti... Acertem ele. Eu assisti ao filme Max Payne com Mark Wahlberg. Nossa, inteiro. Não. Chupa essa madrugada, tipo, na TNT, assim. Isso é triste. É horrível aquele filme. É, não, mas porque tem propaganda pra caralho da Sim. mesma coisa que é. TNT. Na TNT, action. Daí aparece o cara pulando do carro, né? Aquela coisa assim. Que horror. Eu lembro que eu tava, tipo, de férias, assim. Eu falei, ah, eu vou ver um filme ruim, tá passando? Beleza. Nossa, é pior do que parece. Vai. Tem que ser, você abriu aí. Ah, tem o e-mail do Ayrton. Ah, e-mail do Ayrton, foda-se. Ayrton Marinho, vai se ferrar, seu trouxa. Continua mandando e-mail e comentando que um dia talvez a gente goste de você. Tá, então vamos ignorar. O... Tem a mensagem suprema que deve ser citada. Vamos falar de todos do último episódio. Do último episódio de sci-fi, é, não? Vamos fazer o último episódio, foda-se o que ficou nas férias. Vamos lá. Nós temos primeiro... Que péssima ideia minha de começar a ouvir enquanto tô almoçando. Eu não entendi esse comentário, é da acho Luciana que Teixeira. Podreira, não, eu juro mesmo, eu não entendi. Ah, acho que você quer. Você dá risada, a farofa toda voa. Ah, pode ser. Pode ser. Obrigado. Ou é tão ruim o episódio que ela teve má digestão. Deu um azedinho. Um azedinho é um refluxo gastroesofágico. Tem, provavelmente, o vencedor da promoção. Sim, agora, era por isso que eu queria falar. Sim. Que está com a alcunha de... Jaime Palilo. Puta que pariu. Começou bem já no doido. Tudo foi preparado assim, sabe? Sabe aquele banquete que a pessoa pensa em todos os detalhes? É um guardanapo dobrado em formato de cisne? É isso. Aí o Jaime Palilo escreveu... Vocês acham que os ouvintes de vocês são preguiçosos, mas deu muito trabalho fazer essa arte. Gastei horas do meu dia e toda a minha habilidade nisso aqui. Aí você clica... Tem o link pra propaganda, pro pôster, pro banner do lineup do Lollapalooza 2018, conforme comentado pela gente no último episódio. No último episódio. Que conta só com o que há de melhor na música mundial. Blitz, Vini, Nenhum de Nós, Tiazinha, Bochecha, Ivan Lins, Roupa Nova, Tirolipa, Jonathan da Nova Geração, João Penca e seus miquinhos amestrados, Falcão com participação de Falcão, Bochecha de novo, DJ Marco Mark. É, que é o DJ Mark, que até virou o DJ Marco Mark. E o DJ André Marques. Sim. Molejo. E um dia só de Furacão 2000. Meu, maravilha. É legal que tem uma montagem no naipe das montagens do Thiago. E sim. Assim, tem o Falcão que joga futebol de então, salão. Exato. Foi tão pensado isso, porque nós falamos do Falcão, o cantor de Porque Homem é Homem. Tal. E o Falcão do Rapa. Aí tem um terceiro Falcão. Ele adicionou um elemento pra... Só a brilhantar. Tem um falcão bicho. Ah, tem um falcão? Não, mas tem. Ah, esse poderia aí, ter. Não, vai ter uma tenda de falcoaria. Eu queria que você vê o nerd que tem arquearia. Sim, nossa, vai ter falcoaria dentro de uma tenda. Os falcões atravessando a tenda. Que nem no Jurassic World na hora sim, que faz. É maravilhoso. Ó, tá ganhando. Olha, pulou assim qualquer pessoa que fez comentário. A Luciana Teixeira perguntou, tipo, como é essa promoção? Tá aí, ó. O excelente exemplo pra você do que é um dos melhores comentários que a gente já recebeu. E outra coisa, se você precisa perguntar, você não está pronta pra saber. Exatamente. Já saiu perdendo. Já saiu perdendo. Não, na verdade, você perdeu pontos, Luciana. Se você quiser alguma coisa agora. Vai precisar compensar, vai porque... Você vai ter que fazer a melhor montagem que aquela e eu duvido. E o mais legal é que tipo assim, Step up the game. O pôster que ele fez. Sério, eu convido todos a acessar o site pra ver isso. No episódio passado. O pôster que ele fez é o do Lollapalooza. Só que ele não se deu nem o trabalho de apagar meio que as outras. Tem tipo as pontinhas das letras. Tá assim. Sensacional. Não, tá incrível. Eu quero fazer. Eu vou linkar. Quer saber? Eu vou fazer uma camiseta disso aí. É promessa, eu vou pôr no site a foto minha, a camiseta e vou usar nos vídeos. Ah, mas ele precisa fazer uma qualidade um pouquinho melhor pra você conseguir fazer uma camiseta, cara. Ah, eu faço pequenininha, sei lá, dou um jeito. Eu não quero nem dar mais trabalho pra ele. Ele já teve trabalho suficiente. Eu faço tipo assim, como se fosse da Paulo Hoff Lore, aquele tipo, um quadradinho. Assim. Onde você faz a camiseta com isso aí. Ah, eu sei até. Fica decente. Fica decente, é. Normalmente eu fazia na galeria do rock, né? Ah, esquece, isso não existe mais. Mas vai falar mais alguma coisa aí? Tem algum... João Pedro Ramos fez várias perguntas. Ah, o que ele quer? Sim, bora, vai. No final ele já escreveu, aguarda esclarecimentos, tá? Vamos lá. Se fazer a pergunta, você vai responder. Ok. Toda a sabedoria de Thiago Pesantic. Click, do Adam Sandler, é sci-fi? Não. Os Trapalhões. Na verdade é assim, se você pensar bem. Claro que é. É, sci-fi, sim. É Viagem no Tempo. É Viagem no Tempo, é. Pra... Tem realidades alternativas também, né? Tem, porque ele... É naquelas. Os Trapalhões da Guerra dos Mundos é sci-fi? Nossa, sim, total. E de qualidade, assim. É nível Duna do Lynch. As Visões da Raven é sci-fi? Eu acho que já aí já é mais fantasia. É sobrenatural. É sobrenatural. É tipo um negócio meio supernatural, assim. E... As Visões da Raven. Aí agora eu pergunto pra você. Super Xuxa contra o Baixo Astral é sci-fi? Fantasia. Porque é o labirinto. Mas tem elementos sci-fi, se você pensar bem. Guilherme Caram. Ele é um puta vilão. Ele é um vilão de ópera. Nossa, a gente foi no mesmo ponto. Ele é a visão de Guilherme. Foi por isso que eu perguntei. Ele poderia. Guilherme Caram podia muito estar em Duna. Podia. Harkonnen. Exato. Barão Harkonnen. Ele seria perfeito. E não seria nenhuma. Nada que soaria estranho. Ele estaria lá. Tira o Sting e bota no Sting com sua cueca. Eu amo a cueca do Sting do Duna. Fazer a camiseta disso. E eu não tô mentindo, eu vou começar a gastar dinheiro em camiseta idiota que só fiz uma piada uma vez na vida, é essa. Bota uma foto depois, linka uma foto da cueca do Sting, é fácil de achar. Eu acho. Cueca, se você achar, a gente linka, vamos ver, em tempo real aqui, pode ser. Cueca do Sting Duna. É maravilhosa. E ela é aerodinâmica, assim. Tem ele todo vestido. E o Sting tá igual até hoje, né? Ele poderia, se tivesse... Ele tá bem parecido. É porque também ele faz tá sexo cabelo, tântrico, só. Né? É, tá sem cabelo, é. Não há sexo tântrico. É, também tá careca de arrancar os cabelos porque não pode ejacular. Olha só, puta que pariu. Você achou? E tem a foto que ele com as mãozinhas pra cima, assim. Ah, delícia. Eu já quis fazer a capa do meu Facebook, seu Sting de cueca. Mas é que eu deixei a capa do 11 Reis desde sempre. Aí vai ficar até 11 Reis segundo. Que é uma forma de promoção vagabunda, né? Cueca do Sting... Em Duna. Vamos, eu vou pra finalizar aqui, então já tem o e-mail do Ayrton se mandou a merda, né? Então eu vou deletar. É, manda o Ayrton cagar. Mas não, mandar cagar é elogioso. Manda o Ayrton ficar com prisão de ventre. Não, Ayrton não, também não quero desejo pra você. Eu só vou deletar aí. Frases. É, pra terminar, eu vou fazer aqui. Frases chorão. Vou colocar aqui no. Nossa, vai ser triste esse episódio. Não, é justamente, né? No Pensador, hein? Puta, vamos lá, hein? Você percebe que ele já tinha, tipo, visto lá na frente. Ele já tinha antecipado umas coisas previstas. Porque ele se falava que ele era marginal alado. Que ele ia virar um anjo. Tem um lado irônico, tem um lado insuportável. Eu tô falando igual o Chorão falava. Tá, idêntico. Tem um lado amável e cada um merece o lado que merece. Já não tá falando que nem ele, porque... Tem que terminar com... Santos! Ou Skate! Skate! Prima da Sônia Abrão! É, ele era prima da Sônia Abrão. Não busco a perfeição em ninguém, porque não quero que ninguém busque em mim. Então não faz nada da vida, fica parado. Eles querem que você sinta mal, pois assim eles se sentem bem. É puta coisa de lata de molho de tomate, né? A filosofia dele. Desculpa, Chorão, eu tô só... julgando a arte da sua poesia. A arte maior é o jeito de cada um. Vivo pra ser feliz, não vivo pra ser comum. Você não me passou o link ainda do convite de casamento lá? Eu achei um vídeo dessa música que o thumbnail é o lobinho do Crepúsculo chorando. Ah, talvez seja melhor. Foda. Oh, você sabe que eu tenho um fascínio? Eu vou falar aqui que é meio que uma ideia de vídeo. Existe um vídeo, montagem, de uma música do Raimundos... que eu sou fascinado e viciado. Vamos fazer um vídeo reação dele? Qual que é? Ah, e se eu falar, as pessoas vão atrás. Daí? Ah, os caras fizeram um pôster, agora a gente tem um vídeo participativo, danou-se. Antes a gente podia falar qualquer coisa. Ah, minha senha do banco é tal. Aí os caras, ninguém liga pra vocês. É, nem vou olhar. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Você não cansou ainda de fazer isso? É impossível encontrar amor sem perder a razão. Não, chega.